Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado pra ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio secou. Teu sorriso no caminho se perdeu. Quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar. Eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar. Eu te enchi de força pra me adorar. Eu te levantei para profetizar que os ossos secos viverá. E hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode descansar. Feridas abertas, eu irei sarar. Coração aflito, irei alegrar. E se estiver caído, vou te levantar. Lá na tua casa, hoje tem milagre. Na tua família, tem libertação. Lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Quando nasceu, ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus.